em 45 dias. Portanto, com o fechamento da via, o fluxo de veículos do sentido bairro-centro pela Avenida Tefé terá a opção de entrada à esquerda ou à direita na Avenida Castelo Branco. Caso os condutores façam uma opção pela esquerda, podem seguir pela via até à direita na Avenida Leonardo Malcher, depois à direita na Duque de Caxias e seguir pela Tefé. Os condutores fazem a conversão à direita na Castelo Branco, já podem entrar à esquerda na Avenida J. Carlos Antoni ou na Avenida Codajás. A partir dessas duas vias, podem acessar a Duque de Caxias para em seguida retornar à Avenida Tefé. Essas vias vão ter reforços de placas de orientação dessas obras, também de sinalização vertical de trânsito, para auxiliar os motoristas. No entanto, você vai ter também a presença dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para auxiliar os condutores quanto à saída do bairro em direção ao centro. Quem é dessa área, já está acostumado todos os dias, saberá dos caminhos alternativos para o deslocamento em direção à região central. Outro ponto nessa área, você que já está acostumado a andar na Zona Sul da capital amazonense, no bairro Cachoeirinha, Tefé, é uma via de fluxo sempre intenso e o motorista vai ter um pouco mais de cuidado. Então, se você sabe que nesse período de 45 dias haverá interdição, trabalho nessa área, nos horários de pico, evite a Avenida Tefé. A mesma situação a gente repete com o caso da Avenida Buriti. Está recebendo obras, serviços na pista, áreas bastante carregadas, principalmente no acesso a Valdomiro Lustosa. Então, quem puder evitar esse trajeto, Thaís, mas é meu único caminho. Então, ok, vá e saiba que você vai passar por situação mais delicada no trânsito, demora para chegar no seu destino final. Mas, se consegue fazer um caminho alternativo, com certeza será melhor para evitar o fluxo bastante carregado também na área do distrito. Agora 1h56. Hoje pode, com Carol e Crema. Vocês sabem a diferença dos tipos de açúcar? Quanto mais perto da cana de açúcar eles estão, mais saudáveis também eles são, porque existe menos refinamento. A gente vem a partir, então, da cana de açúcar. Essa cana de açúcar, ela passa por um processo de moagem parecido com o que a gente conhece fazer garapa, o caldo de cana. Esse caldo de cana, ele vai para uns tachos e começa a ser reduzido, cozinha, para sair o líquido e sobrar o açúcar. Nesse primeiro momento, o primeiro ponto do açúcar é o melado de cana, que tem aquele sabor bem original mesmo da garapa. E aí, este mesmo melaço, se ele é trabalhado, a gente bate e açucara ele, ele vira a rapadura. Então, rapadura e melado são praticamente a mesma coisa em estado diferente. Depois vem o açúcar mascavo, é um açúcar que tem bastante ainda fibra da cana, inclusive a cor dele é diferente. Ele é como se fosse a rapadura ralada, obviamente menos úmida. Depois a gente vem pro açúcar demerara. O açúcar demerara é um açúcar cristal, cor de caramelo. A grande maioria é feita já com processamento orgânico e, na verdade, o demerara, ele é um pouco mais refinado do que o mascavo e menos do que o refinado. Depois do demerara, a gente tem o açúcar cristal. O açúcar cristal também é um açúcar mais puro. Os cristais são mais puros. E, para quem tem dúvida, serve igualzinho pro açúcar refinado. O demerara e o mascavo já não, porque eles têm característica de sabor, às vezes até mais umidade. Depois vai pro refinado, que é mais fininho. Esse refinado normalmente vira dois subprodutos. O bem fininho, que é o de confeiteiro, que é um pó de origem do refinado. É como se a gente pegasse o açúcar refinado e batesse mais. Comercialmente a gente conhece como glaçúcar. E tem depois o impalpável, que você pega pega o açúcar refinado e bate, bate bem para ele ficar mais pulverizado e adiciona uma porcentagem muito pequenininha de amido de milho. E ele fica com aquela textura impalpável, que é ótimo para doces quando a gente vai fazer doces crus. Vamos dizer que o açúcar não vai derreter. Então o marzipan, etc., a gente tem uma textura amenizada, tá bom? E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail hojepode@bandnewsfm.com.br e nas redes sociais @carolecrema. Participe! Ponto final no Expresso e nesta semana, pelo menos para mim, até segunda-feira, 14h, tem mais Expresso Band News. Vem aí André Coutinho, no Alta Frequência, o maior apreciador de caldo de sururu deste país. Tchau! Você ouviu Expresso Band News. A Esfera Brasil reúne empresários, empreendedores, líderes sociais e instituições para debater os principais desafios do país. Promovemos eventos exclusivos que antecipam temas fundamentais do cenário nacional e mostram caminhos para um futuro melhor. Para ficar por dentro, acesse o site esferabrasil.com.br e siga a Esfera BR em todas as redes sociais. Agora, Band News FM em alta frequência, com André Coutinho e Gabriela Maia. Ótima tarde mais uma vez para você ligado, para você sintonizado na programação da Band News FM, começando mais um Band News em alta frequência, hoje em voo solo, comigo, André Coutinho, Gabriela Maia está de folga, volta na segunda-feira da semana que vem. O Sandro Badaró. Hora extra, eu falei que tinha sextado para mim, sigo por aqui. Continua por aqui para me ajudar com os principais destaques do dia. A gente estava conversando aqui fora do ar sobre caldinho de sururu. Já sextou pra gente, né, Sandro? Mas muito. Sexta-feira. Pra mim, daqui 4 minutos, acho que você leva um tempinho ainda, né? Vão mais algumas horas. Vamos nessa? Vambora com os principais destaques do dia. Vamos ao nordeste do país. Presidente Jair Bolsonaro volta a criticar governadores durante uma visita ao Ceará, Sávio Manfredini. Em visita ao Ceará, o presidente Jair Bolsonaro volta a atacar os governadores estaduais pela adoção de medidas sanitárias de combate à Covid-19. Muitos governadores, como esse desse estado, simplesmente mandou fechar o comércio, decretou lockdowns, confinamento e toque de recolher. E essa medida, por alguns governadores, entre eles desse estado, foram, além de impensadas, muito mal recebidas pela população. Mandar ficar em casa sem prover ganho para sua subsistência, isso é mais do que uma maldade. É um ato criminoso. Bolsonaro veio ao estado para a entrega de mais de 3 mil casas populares em Juazeiro do Norte e no Crato, na região sul do Ceará, que fazem parte do programa Casa Verde Amarela. O ex-deputado federal Roberto Jefferson não tem prazo para sair da cadeia. Vamos mais uma vez ao Rio de Janeiro. Fala, Gustavo Slema. O ex-deputado federal, que segue na superintendência da Polícia Federal aqui no centro do Rio, ele chegou ao local por volta de 12h50 e após passar por exame de corpo de delito no IML. A expectativa é que em seguida o presidente nacional do PTB dê entrada no sistema prisional fluminense. Roberto Jefferson, que foi preso durante a manhã, e comendador Levi Gasparian, na região serrana do Rio, dentro do inquérito que investiga atos antidemocráticos na internet. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que a prisão cautelar é necessária para evitar o acirramento e o estímulo à prática desses crimes. O magistrado determinou ainda que seja investigado o possível uso de recursos públicos do fundo partidário para o cometimento dos delitos e para a divulgação de fake news nas redes sociais. O colunista da Band News FM, especializado no Poder Judiciário, Rodrigo Aidar, questiona a prisão preventiva. Segundo ele, a decisão do ministro Alexandre de Moraes não deixa claro quais são os requisitos mínimos previstos no Código de Processo Penal. Na visão de Aidar, não há dúvidas de que alguns crimes sim foram cometidos e estão sendo cometidos, mas para ele, o ministro não é muito específico ao citar os motivos da prisão preventiva. Há poucas dúvidas de que o Roberto Jefferson cometeu crimes, mas você só prende uma pessoa antes de essa pessoa ser condenada em hipóteses excepcionais. Eu conversei hoje com alguns, inclusive com magistrados, eles são unânimes em dizer que crimes foram cometidos, mas que a decisão do ministro Alexandre de Moraes pecou nessa fundamentação. Continua avançando no nosso país a variante Delta do coronavírus. Daiane Ribeiro. Mais de 500 casos de infecção pela variante Delta do coronavírus são confirmados no Brasil nesta semana. Segundo o Ministério da Saúde, o número representa um aumento de quase 25% em relação aos diagnósticos até 31 de julho, menos de 15 dias antes. Para a infectologista Melissa Valentini, que analisa amostras coletadas em todas as capitais do país, a maior capacidade de transmissão da variante é o que preocupa. Ela é uma variante que foi adaptada no local que o vírus se acopla à célula do hospedeiro. Então, ela tem uma afinidade muito maior com o receptor da célula humana do que as demais variantes. Com isso, ela infecta um grupo maior de pessoas. Na última semana, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás tiveram um aumento significativo no número de casos. A cidade do Rio de Janeiro é considerada hoje o epicentro da variante no país e receberá um adicional de 5% de vacinas do governo federal. Pela primeira vez, a população branca dos Estados Unidos encolhe. Fala Arthur Queiroz. A população que se autodeclara branca e sem origens latinas nos Estados Unidos diminui pela primeira vez de acordo com o censo norte-americano. Esse contingente representava 57,8% dos habitantes. Na última pesquisa, em 2010, eram 66,4%. Ao mesmo tempo, o maior crescimento foi observado entre a população asiática, 35%. Em seguida, os latinos, 23%, e os afro-americanos, 5,6%. Outro indicador que disparou é o de americanos que relataram ter mais de uma raça. Eram 9 milhões há 10 anos e agora são quase 34 milhões de pessoas. Tite convoca 6 jogadores que disputaram os Jogos Olímpicos de Tóquio para os próximos 3 confrontos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Catar. Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Claudinho estão na lista, além de Richarlison, que esteve na Copa América, e de Daniel Alves, jogador que o técnico confia bastante. Tite diz que as oportunidades são parte de uma renovação. A gente busca sempre, quando a gente fala em despontar, e a gente fala em Bruno Guimarães, são jogadores que fazem e que concorrem nessa busca de espaço para o Mundial. Ela tem uma base já pronta, sim. Quando nós temos essa integração com as categorias de base, com as seleções de base, tu vês que há uma reciprocidade de informações, de condutas, há uma similaridade de conduta ética, de ver futebol muito parecido. E nessa performance, nessa concorrência que eles têm entre eles, essa busca de estar agora, agora nesse momento ou no momento futuro. Band News, tempo. No sábado, muitas nuvens vão se espalhar ainda sobre o estado gaúcho, mas não tem previsão de chuva na maior parte do estado, apenas nas cidades mais ao norte. Chove em Santa Catarina e também no sul do Paraná. Na região de Curitiba, apesar do excesso de nuvens, não chove. O que vai chamar a atenção na região sul ainda são as temperaturas baixas e as rajadas de vento, que pelo litoral do Rio Grande do Sul podem chegar aos 50 km por hora. O litoral do Paraná e de São Paulo ainda ficam em atenção. Tem previsão de chuva moderada que ainda pode acontecer a qualquer momento do dia. Na capital paulista, o dia até começa com alguns chuviscos, mas depois, ao longo do dia, apesar da nebulosidade, o sol já aparece e para de chover. O Rio de Janeiro ainda pode ter algumas rajadas de vento, muitas nuvens ainda se espalham e pode chover fraco. No Espírito Santo, não tem previsão de chuva, inclusive na região de Vitória. Minas Gerais também vai seguir com predomínio do ar mais seco. Não chove na região centro-oeste, em muitas áreas do Nordeste também, inclusive no estado do Ceará, no Rio Grande do Norte, em todo o estado da Paraíba. Em Salvador chove um pouco, mas é uma chuva isolada, mesma coisa em Recife. No norte do Brasil, a chuva será um pouco mais intensa entre o estado de Roraima e do Amapá. Nas outras áreas, as pancadas são mais isoladas e principalmente entre a tarde e a noite. Paula Soares, da Climatempo. Economia. Começou a valer hoje, aqui em nosso país, a segunda fase do chamado Open Banking, que pode aumentar a competição no setor financeiro e baratear as taxas de juros. A partir de agora, os clientes poderão escolher com quais instituições querem compartilhar os dados cadastrais, além de informações sobre transações e histórico de crédito. A ideia é que, com informações em mãos, os bancos e fintechs possam oferecer produtos personalizados, em alguns casos, mais baratos. Nossa colunista Juliana Rosa tem mais informação. Diga lá, Juliana. Eu cubro economia há mais de 20 anos e nunca vi realmente um avanço em termos de competição bancária. Então, o Open Banking permite que a gente, a partir de hoje, a gente possa fazer com que qualquer instituição financeira tenha acesso às nossas informações, porque era monopólio do banco que a gente tinha, que a gente tem conta há anos. Aí, se você quer mudar de banco, o outro banco não sabe nada de você. Então, como é que ele vai te oferecer condições de crédito, se ele não sabe se você é um bom pagador, qual é o seu perfil? Então, muito importante nesse momento que a gente tem aumento de fintech, principalmente, né? Que a gente consiga chegar na fintech e falar assim: olha, eu estou precisando de crédito, a gente está falando aí de dificuldade econômica, né? Aí o meu bancão lá tradicional sempre vai me cobrar aquele juro altão que eu estou acostumada a pegar tudo ali naquele banco que é mais rápido, mais prático, mas não. Você entra na internet, daí é rápido. Você, a partir de hoje, o banco pode perguntar para você: ah, eu posso pegar suas informações? Informação é essas informações de extrato, transferências, crédito. Aí você fala: pode. E aí aquele bancão não vai ser mais o único que vai ter informações sobre o seu histórico. Isso é muito importante para poder haver competição bancária. E esse cara que é novo vai ter acesso, sei lá, dos seus últimos 15 anos. E ele vai poder te oferecer um crédito menor. E você vai chegar para o seu banco e falar assim: ó, o outro banco lá, né, está me cobrando metade desse juro aqui que você está me cobrando. Então, gente, isso é muito importante. Assim, é uma revolução. Tem essa questão da segurança, né, de informações e tal. Mas, primeiro, a gente que autoriza, a gente tem que clicar, eles mandam as informações. As informações são trocadas entre bancos, né, dentro do sistema financeiro, não é na internet aberta. Então, tem a mesma segurança, segundo o Banco Central, do sistema financeiro. Então, acho que a gente tem que fazer o nosso papel agora, né? Não se acostumar em: bom, preciso entrar no cheque especial, bom, vou tentar pegar esse dinheiro no crédito pessoal que tem um juro menor, lá com aquela fintech, né? Ou com outro banco ali que fica na esquina da minha casa, entendeu? Não vou ligar para o meu gerente, que já está acostumado a me cobrar os tubos, né? E não, entendeu? Vamos fazer nosso papel. Realmente é um instrumento importante, viu? Tomara que a concorrência funcione e esse juro baixe. A gente está precisando, né? 3:12. Estaleiro Juruá, soluções em construção naval e a hora certa. Na capital amazonense, 2:12. O Estaleiro Juruá, a partir de muito trabalho e respeito à sociedade, promove soluções de qualidade em construção naval, mantendo a confiança e eficiência. Seu portfólio possui grandes obras e é referência em todo o país. O Estaleiro Juruá atua nas construções navais e também na produção de estruturas metálicas em aço, como tanques, pontes e galpões. Está localizado no Cacau Pireira, em Iranduba, a poucos minutos de Manaus, ocupando uma área de 144 mil metros quadrados. Acesse juruaestaleiro.com.br. ExxonMobil finalizou em 6 de agosto de 2021 a perfuração marítima do seu primeiro poço no bloco BMC-789, na Bacia de Campos, a cerca de 215 quilômetros do município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, cuja duração foi de 6 meses, e iniciará ainda no mês de agosto a perfuração marítima do seu segundo poço no bloco Titã, na Bacia de Santos, a cerca de 210 quilômetros do município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, com duração prevista de 3 meses. A perfuração será realizada a mais de 2 mil metros de profundidade pelo navio sonda West Saturn, com apoio de 3 embarcações que farão o percurso entre o local da atividade e a base de apoio em Niterói, na Baía de Guanabara. A ExxonMobil continuará cumprindo com as normas ambientais e marítimas vigentes no país e solicita que todos respeitem a zona de segurança de 500 metros no entorno do navio sonda, para garantir a segurança da atividade e dos barcos que navegam pela região. Para mais informações, ligue para 0800 021 5405 ou escreva para blocos@exxonmobil.com. Obesidade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem para o corpo e para a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do Amazonas deu início à obra de reforma e modernização da AM-010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara, e é via de acesso também para outros 6 municípios. Será a maior intervenção na rodovia estadual dos últimos 40 anos. A modernização vai contemplar 250 quilômetros da estrada, que terá trechos duplicados, reforço de estrutura de base e receberá acostamento e sinalização completa. Saúde. Trabalhadores da educação de Manaus já começaram a tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A imunização da categoria foi reforçada pelo governo do Amazonas e o município para garantir o retorno seguro das aulas 100% presenciais na rede de ensino. E nesta sexta-feira e sábado, dias 13 e 14 de agosto, inicia a vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes de 12 a 17 anos de idade em Manaus. Outros 11 municípios já se preparam para também vacinar o público adolescente. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Band News. Tempo. Oferecimento Samel Planos de Saúde. 24 graus a temperatura em Manaus, com sensação também de 24. Umidade relativa do ar nada mudou. 94%. Máxima prevista para hoje de 30 graus, mínima de 23. Possibilidade, período de nublado com chuva a qualquer hora. São 67% de chance, 25 milímetros de chuva previstos para esta tarde de sexta-feira, hoje 13 de agosto de 2021. E possibilidade de chuva ainda na tarde e noite, período de nublado com chuva a qualquer hora na capital amazonense em áreas isoladas. Temos esses 25 milímetros de previsão com possibilidades reais de chover. Por quê? Thaís Gama, consigo visualizar aqui pela Climatempo, o monitoramento aponta 26 graus agora, às 2 horas, pode ficar mais calor, depois queda na temperatura para 23, como ainda há pouco nós tivemos registrado a temperatura de 23 graus, o frio que o João sentiu, que acho que foi embora, só está acumulado na redação a partir de agora. Mas tem aqui o ouvinte Luciano que mandou mensagem pra gente e fala de sol na zona centro-oeste da capital amazonense. Então, é possibilidade ainda de chover, apesar da temperatura agora estar mais elevada. 2:17 em 93.7. Mais do que nunca, é tempo de apoio e cuidado. É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Afinal, eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todo mundo. Compre do pequeno, consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sebrae.com.br. Na dúvida na hora de escolher o que é melhor para a segurança da sua casa, É mais simples do que você imagina. Com central de monitoramento 24 horas por dia, aplicativo exclusivo e aviso à polícia em casos confirmados de invasão, a Verisure traz o que há de melhor em sistema de alarme monitorado. Ligue 0300 5050 280 e descubra a melhor forma de proteger a sua casa. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sua empresa merece ter as ferramentas certas para estar atualizada em um momento tão importante. Para isso, conte com a Claro Empresas. Assine o plano com 300 Mega, Wi-Fi Plus, proteção digital e Claro Netfone Empresas por apenas R$ 120,00 por mês. Se precisar, tenha suporte técnico em até 4 horas no local. Ligue agora, 0800-720-1234. 0800-720-1234. Claro, sua empresa merece o novo. Pode acertar seu relógio com a Band News FM, 3 horas 20 minutos, horário oficial de Brasília, 3h20 em ponto. Hoje é sexta-feira 13, dia 13 de agosto de 2021. Vamos que vamos com alguns dos principais destaques do dia. A Prefeitura do Rio de Janeiro prepara obras na cidade depois de uma passarela ter sido atingida e ter acertado a linha do metrô. A gente volta a acionar nossa equipe de reportagem por lá, de onde fala Júlia Kalimbach. Uma passarela em construção deve ser finalizada na semana que vem para minimizar os impactos para os moradores de Acari após um acidente destruir a estrutura provisória que ficava perto do hospital do bairro. O acidente aconteceu no fim da quinta-feira. A medida é considerada fundamental pelos moradores da região, que até lá vão precisar caminhar cerca de 30 minutos para chegar em outra passarela. O motorista de um caminhão que transportava farinha perdeu o controle, acessou a Avenida Pastor Martin Luther King na contramão e acabou atingindo um carro. Ao tentar desviar, o motorista ainda acertou o meio fio e o caminhão tombou, atingindo a passarela que foi parar na linha férrea. Poucos segundos depois, uma composição chegou a colidir com a estrutura. Bom, e quem acompanha a gente nas plataformas digitais, no nosso canal do YouTube ao vivo, pode ver e pode ainda ver as imagens dessa passarela. O governo do Ceará critica a medida que derruba a obrigatoriedade de vacinação ou de testes negativos de Covid-19 para quem está viajando ao estado. Fala Sávio Manfredini. O governo do Ceará promete recorrer da sentença da justiça que derrubou a decisão que obrigava a vacinação ou testes negativos para Covid-19 em passageiros de voos com destino ao Ceará, atendendo a um recurso da Agência Nacional da Aviação Civil e da União Federal. Conforme determinação da Justiça Federal no Ceará, na última quarta-feira, para embarcar em voos com destino ao Ceará, o passageiro deveria comprovar na cidade de origem que estava imunizado contra a Covid-19 por meio da vacinação ou que havia testado negativo para a doença nas 72 horas anteriores. Uma pesquisa quer saber como a vacina contra a Covid-19 cria anticorpos em grávidas. Fernanda Schulze. Um estudo feito pela Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná e pelo Hospital Universitário Evangélico Mackenzie vai avaliar o desempenho das vacinas contra a Covid-19 em gestantes. Essa pesquisa, que busca voluntárias, pretende verificar a taxa de anticorpos em grávidas e tirar dúvidas sobre o tema. Os pesquisadores pretendem coletar amostras de sangue antes e depois da vacina. Ouça só esse belíssimo exemplo de boa ação que chega da Paraíba. Conta pra gente, Leandro Oliveira. Após encontrar uma bolsa com R$47 mil no banco de uma praça, uma mulher devolve o dinheiro à dona no exemplo de honestidade. A diarista Daiane Silva encontrou vários pacotes fechados, um celular e documentos, quando passeava com as filhas na cidade de Sapé, a 40 quilômetros de João Pessoa. Ao chegar em casa e sintonizar numa emissora de rádio, ela ouviu o anúncio da perda de uma bolsa. Depois de encontrar o número da mãe da mulher, ela ligou marcando um encontro em frente ao batalhão da Polícia Militar. Ao receber o que havia perdido, a dona emocionada chorou muito e agradeceu o gesto nobre. Que bonitinho, né? Que bacana, que bacana. Mais um campeão olímpico de volta aqui ao nosso país, William Tales Silva. O pugilista baiano Ebert Conceição, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, é recebido com festa e aglomeração no aeroporto de Salvador. Ele desembarcou hoje de manhã na capital baiana e era esperado por amigos, parentes e fãs ao som da música Madiba, da banda Olodum. O atleta chegou ao Brasil na quarta, em São Paulo, acompanhado de Bia Ferreira e Abner Teixeira, que foram os outros dois medalhistas brasileiros do boxe. Ebert foi campeão no peso médio, após vencer por nocaute o ucraniano Oleksandr Kiznyak. Tem destaque também do Campeonato Brasileiro, tem um jogaço do Campeonato Brasileiro, já neste sábado, neste final de semana, Bruno Marum. Embalado pelo bom momento, o Atlético se prepara para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 7 horas da noite no Mineirão, pela 16ª rodada do Brasileirão, e que marca a briga das duas equipes pela liderança do campeonato. Com 8 vitórias consecutivas na competição, o Galo é o atual líder com 34 pontos, enquanto o time paulista tem 32, na segunda colocação. As escalações das duas equipes ainda são um mistério, já que ambas voltam a campo no meio de semana pelos jogos decisivos, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Neste horário, o ouvinte da Band News FM, do Band News em Alta Frequência, está acostumado a acompanhar nossa conversa diária com nossos correspondentes, Eduardo Barão, dos Estados Unidos, que está em férias, volta no final do mês, e o Felipe Killing, no Reino Unido, na Europa, que está de folga nesta sexta-feira. Felipe Killing, que é papai bem recente, mas o Felipe Killing volta na semana que vem. O Eduardo Barão, como eu disse, volta das férias no final do mês. Nós vamos agora acionar mais uma vez a nossa equipe em Brasília. Tem um chamado ao vivo chegando com Márcio Rocha. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e determinou a abertura de mais um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. A notícia crime acusa o presidente Bolsonaro de vazar dados de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Ao lado do então relator da PEC do voto impresso, Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas e também fez ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Felipe Barros, que é do PSL, leu trechos de um inquérito sobre a invasão de um hacker no sistema eleitoral, invasão essa que teria sido feita em 2018. Alexandre de Moraes também determinou a retirada dos links que dão acesso às informações sigilosas que foram disponibilizadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, na internet. E como nova frente de investigação, Bolsonaro passa a ser alvo de 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Na tradicional live das quintas-feiras, né, realizada semanalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que existia uma suposta invasão criminosa aos sistemas do TSE durante as eleições de 2018 e teria sido financiada por partidos de esquerda contra o próprio presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, os hackers teriam acessado documentos confidenciais do Tribunal Superior Eleitoral, da Corte Eleitoral, fraudaram as urnas eletrônicas e retiraram cerca de 12 milhões de votos que teriam como destino a candidatura de Jair Bolsonaro. Márcio, o assunto é super sério, né? Um assunto que chega para o presidente da República, para o Planalto, em uma sexta-feira 13. Pelo que você sente aí, acompanhando o dia a dia em Brasília, tanto no Palácio quanto no Congresso Nacional, tem muita gente supersticiosa por aí? Eu acho que não, viu? Aqui está bastante tranquilo aqui em Brasília. O movimento aqui no Palácio do Planalto, por exemplo, Nos outros dias foi muito mais movimentado, mas hoje está bem mais tranquilo. Inclusive lá no Congresso Nacional, a gente deu uma passadinha lá mais cedo, também não tinha praticamente ninguém, então está todo mundo se cuidando. Se tem medo da sexta-feira 13, então está todo mundo em casa se cuidando. Se não, está todo mundo em casa mesmo, sem querer sair de casa, para com medo dessa sexta-feira 13. E o Márcio Rocha é um jornalista supersticioso ou não? Não mesmo. Se tiver uma mesmo. Escada aí, você passa embaixo numa boa. Passa embaixo, né? Passa embaixo, uso 13, uso 26, que é o dobro de 13, não tem problema nenhum. Tá bom, Márcio, bom trabalho para você. Até mais. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom, são 3 horas e 28 minutos, sexta-feira 13, tem muita gente que tem superstição, tem muita gente que não tem, e tem essa história chegando agora com o Gabriel Nascimento de Salvador. Desde a meia-noite, os mais supersticiosos estão cautelosos nesta sexta-feira 13. Jéssica de Queiroz é dessa turma. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para me proteger durante o dia inteiro, eu não sairia de casa. Eu não passo por debaixo de escada, espelho quebrado também. Já para os outros, faz mais sentido olhar o copo meio cheio. Gustavo Chaves vai se vacinar contra a Covid-19 e por isso acredita que o dia tem tudo para ser normal. No caso dele, ainda há um detalhe. Eu não tenho muito problema não com sexta-feira 13. 13, nem com nenhum dia 13. 13, inclusive, é meu número da sorte, tenho tatuado na perna. Todo dia 13 eu sempre fico esperando acontecer alguma coisa boa comigo. Graças a Deus aconteceu a vacinação, caiu no dia da minha idade certinho. Pessoal que tá com medo aí de vacinar por conta de sexta-feira 13, para de bobagem, bora se vacinar logo. E não tem porque ter medo de mais nada não, pô. Dia normal como qualquer outro. Anormalidades devem passar longe do dia hoje, segundo a clarividente, astróloga e escritora Márcia Fernandes. Não tem nada ali assim pontual acontecendo. Vai ser um dia normal, pelo amor de Deus, sem superstição, sem esse negócio de bichinho, gatinho, que é isso? Gato é o nosso grande aliado, para com isso. Ainda assim, para quem não abre mão da cautela até meia-noite, Márcia dá uma dica. Tomar um banho de boldo, inclusive na cabeça, que é um chá de boldo, que é a erva de Oxalá, que é Jesus. O boldo vai trazer tranquilidade à cabeça de todo mundo, à mente das pessoas. Então é um banho de bastante energia vital. Eu aconselho eles a tomarem um banho de boldo. Faz sol em Salvador, 26 graus e a temperatura. Nunca custa, né? Não custa nada, né? Tomar um banho de boldo nessa sexta-feira 13. Eu sou pouquíssimo supersticioso. Acho que eu, com esporte, talvez eu seja um pouquinho mais supersticioso, mas que hoje aconteceram algumas coisas esquisitas comigo, aconteceram, viu? Não sei se é por causa da sexta-feira 13, não sei se eu deveria ter resolvido o que eu tentei resolver hoje no sábado 14 ou no domingo 15, mas eu acho no final que é tudo uma questão de energia. Muitos ouvintes participando por aqui, não sou supersticioso, mas 13 jamais. Mandou aqui o nosso ouvinte no telefone 9390. Sou Floriano de Curitiba, adoro sexta-feira 13, porque na sexta 13 de agosto de 2005, eu comecei a namorar com o amor da minha vida. Olha que legal! O Floriano de Curitiba começou a namorar com o amor da vida dele na sexta-feira 13, foi de agosto também, de 2005. Pelo jeito, continuam juntos até hoje. Obrigado pela sua mensagem. Foi o Cristiano quem disse aqui: não sou supersticioso, mas 13 jamais. Outro ouvinte disse: 13 é um bom número. E agora são 3:31. 31 é 13 ao contrário. Investindo em conhecimento, a Samel aposta na inovação para combater a Covid-19. A cápsula Vanessa, criada pelo grupo, diminui o uso de respiradores e já salvou inúmeras vidas. A Samel também pesquisa proxalutamida, medicamento que reduz internações e óbitos causados pelo vírus. Essas iniciativas, junto ao tratamento humanizado, mostram como o grupo faz a diferença na pandemia. É a Samel, oferecendo a saúde do futuro para você. ExxonMobil finalizou em 6 de agosto de 2021 a perfuração marítima do seu primeiro poço no bloco BMC-789, na Bacia de Campos, a cerca de 215 quilômetros do município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, cuja duração foi de 6 meses, e iniciará ainda no mês de agosto a perfuração marítima do seu segundo poço no bloco Titã, na Bacia de Santos, a cerca de 210 quilômetros do município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, com duração prevista de 3 meses. A perfuração será realizada a mais de 2 mil metros de profundidade pelo navio sonda West Saturn, com apoio de 3 embarcações que farão o percurso entre o local da atividade e a base de apoio em Niterói, na Baía de Guanabara. A ExxonMobil continuará cumprindo com as normas ambientais e marítimas vigentes no país e solicita que todos respeitem a zona de segurança de 500 metros no entorno do navio sonda, para garantir a segurança da atividade e dos barcos que navegam pela região. Para mais informações, ligue para 0800 021 5405 ou escreva para blocos@exxonmobil.com. Horas 33 minutos na programação da Band News Difusora FM dos 93.7. Informação que chega agora pra gente com o Ricardo Chaves. Ricardo, boa tarde. Você esperou tanto pela frente fria algumas semanas e ela só chegou hoje, Ricardo. Hoje tá mais agradável. Boa tarde. Tá mais agradável e também já o nariz começa a coçar e tudo mais, hein? E você gosta do frio? Gosto, não tô nem aí. Gosto do frio. Então vamos lá. Então, Thaís, olha só, notícia aí interessante e boa para os nossos ouvintes. Olha só, Amazonas amplia nesta sexta as ofertas de vacinas contra a Covid para grávidas nas maternidades de Manaus. A estratégia aí do governo do estado e da prefeitura de Manaus pretende aí alcançar as mulheres que chegarem em busca de atendimento ou que estiverem internadas e ainda não foram imunizadas. A primeira unidade a ofertar a vacina foi a maternidade Ana Braga, que fica ali na Zona Leste. Na última quarta-feira isso aconteceu. E a partir desta sexta, dia 13, todas as demais estarão disponibilizando doses. A iniciativa atende à nota técnica conjunta da Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, com vistas aí a ampliar a cobertura vacinal desse público. Conforme o vacinômetro da FVS, apenas 4,8% das grávidas e puérperas do estado completaram o esquema vacinal, receberam as duas doses ou a dose única do imunizante. Agora são 27 graus, graças a Deus. Obrigada, Ricardo, pelas informações. E lembrando que hoje, a partir de hoje, as pessoas adolescentes de 12 a 17 anos, crianças e adolescentes, podem se imunizar contra a Covid-19. Tem vários pontos, são mais de 40 pontos na capital amazonense. Mas hoje, para os com deficiência permanente e para as pessoas com comorbidades, ou seja, as pessoas que se enquadram nas comorbidades pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde, podem procurar os pontos de vacinação. Não esqueça da documentação, o cartão do SUS, que é importante para quem não tem o CPF ou a identidade. É importante levar o comprovante de residência. Importante não, é necessário levar o comprovante de residência. Então, se você vai se deslocar a algum desses postos, amanhã apenas, quando é para o público geral dessa idade, é bom que você faça tudo certinho hoje, já deixe a certidão de nascimento, se precisar ir até um posto, uma unidade básica de saúde, para fazer a emissão do cartão do SUS, que é interessante você levar, é importante também. Então, se dirija até um dos postos, não tem RG, não tem CPF, leva o cartão do SUS, lembrando, tem que ir acompanhado. Esse adolescente, essa criança tem que ir acompanhada de um responsável maior de 18 anos. Até o ponto de vacinação. Agora, 2 horas e 36 minutos na programação da Band News Difusora FM. News FM. Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro. Hoje nós vamos falar sobre livros, Daniel. Faz tempo que a gente não falava sobre eles e você tem duas boas sugestões do mesmo autor, o C.S. Lewis, que escreveu agora sobre dor e luto. O C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos. A gente já recomendou obras dele aqui e a editora Thomas Nelson vem relançando a obra desse escritor que foi tão importante no século XX. E eu achei importante a gente falar desses dois novos lançamentos, né? Não são livros recentes, mas vem agora em novas edições, nos quais o Lewis discorre sobre o problema da dor. Então, por que que a gente sofre? O que que o sofrimento traz para a gente? Qual é a dificuldade de a gente entender isso? Como o ser humano lida com o sofrimento e com a dor? E ele diz uma coisa muito interessante, ele fala, esse é um livro teórico, é um livro sobre conhecimento. O conhecimento pode ajudar a gente a lidar com a dor, mas já faço a ressalva, né? A coragem ajuda muito mais que conhecimento e a empatia ajuda muito mais que a coragem. Assim, não é um livro de autoajuda, mas é um livro que ajuda a gente a pensar. E o outro, que é mais emocional, se chama A Anatomia de um Luto, porque nele o Lewis fala do seu próprio luto. Ele tem uma história muito bonita e triste, que ele demorou para se apaixonar, ele já era um senhor quando ele se casou, e aí a esposa dele adoece e morre, e ele vai descrever no livro o seu próprio luto. E ele fala da sua própria revolta, ele fala da sua própria indignação, mas ele fala da sua melhora progressiva. E ele diz que, quando ele está revoltado ali, ele fala, eu preciso esperar um pouco, porque os olhos não conseguem enxergar direito quando estão embaçados por lágrimas. Então, eu achei que eram temas bem pertinentes para o nosso tempo, né? A gente refletir um pouco sobre a nossa dor, a gente refletir um pouco sobre os nossos lutos nesse momento que a gente está passando, guiados aí, ajudados por um escritor tão brilhante como C.S. Lewis. E se você quer participar com a gente, tem uma dúvida para o Dr. Daniel, pode escrever para cá. humanamente@bandnewsfm.com.br. Você não pode perder essa grande novidade. Agora você pode fazer suas compras no Atacadão com as principais bandeiras de cartão de crédito e Vale Alimentação. Pague com os cartões de crédito Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, American Express, Diners ou com as principais bandeiras de Vales Alimentação, Alelo, VR e muito mais. Essa é a oportunidade de levar mais lucro para o seu negócio e mais economia para a sua casa. Aproveite hoje mesmo. Atacadão, o lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras de cartão de crédito e Vales Alimentação em atacadão.com.br/loja. Na dúvida na hora de escolher o que é melhor para a segurança da sua casa? É mais simples do que você imagina. Com central de monitoramento 24 horas por dia, aplicativo exclusivo e aviso à polícia em casos confirmados de invasão, a Verisure traz o que há de melhor em sistema de alarme monitorado. Ligue 0300 5050 280 e descubra a melhor forma de proteger a sua casa. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. 3 horas 41 minutos, faltam 19 minutos para as 4 horas da tarde, pelo horário oficial de Brasília. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Uma nova variante do coronavírus é descoberta no Paraná. As informações agora com Fernanda Schulze.